Excelentíssimo Dr. Cupi Batista, gestor da componente de água e saneamento da organização DW, ilustre Gabriel Joaquim, em representação aqui da coordenação do Frezam para a província do Cunene, caro administrador municipal adjunto do município da Caama, Dr. Neto Vailema Baltazar, ilustre administrador para a área técnica da empresa de água e saneamento, engenheiro Camate, caro Dr. Capema, representado do Instituto Superior Politécnico do Cunene, distintos representantes dos outros governos, das outras províncias que se encontram aqui na sala, os nossos estimados diretores municipais de água e saneamento, as nossas representantes, os nossos representantes das diferentes organizações não governamentais aqui na sala, as nossas respeitáveis autoridades do poder tradicional, os caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer o convite formulado pela DW e, ao mesmo tempo, saudar a iniciativa deste importante encontro em nome de Sua Excelência, Sr. Vice-Governador para a área política social e econômica, o Dr. Apolo Dinolenga, e, ao mesmo tempo, dizer que este evento calha no momento pertinente, se bem que durante as últimas semanas temos estado a receber algumas quedas pluviométricas, mas a seca, a fome extrema sente-se no seio das nossas comunidades. Louvamos também essa iniciativa porque pensamos que estamos a falar com aqueles que no dia a dia sentem essas dificuldades na sua pele. Também, considerando que 79% da população da nossa província vive essencialmente no meio rural e com essa dispersão social, pensamos que é com este grupo que nós devemos refletir sobre o modelo de gestão da água e saneamento nas comunidades. É verdade que existe um ator que faz os investimentos, que é o governo e os seus parceiros, mas depois do investimento feito, temos que começar a pensar com muito rigor, com muita seriedade, na componente de manter, de conservar, de tornar sustentável esses escassos investimentos que o governo tem estado a fazer, considerando as questões que já colocamos anteriormente. Porque, se não for assim, torna-se difícil colocar um ponto de água onde existe uma família, onde existe uma comunidade. Se olharmos para a extensão territorial da nossa província, vamos perceber que muita coisa ainda há para fazer. É verdade que, por um lado, temos os projetos estruturantes, estou a me referir ao PSESA, né, que é o Programa de Combate aos Efeitos da Seca no sul de Angola, quer na margem esquerda, quer na margem direita do rio Cunene, mas, ainda assim, a nossa ação tem que ir ao encontro daquelas pessoas que, no seu dia a dia, têm que resolver problemas domésticos, têm que dar de beber o seu gado, têm que praticar agricultura para combater a fome e a pobreza. E, portanto, é preciso descermos o nível das intervenções estruturantes para aquelas intervenções imediatas. E não ficamos só à espera dos milhões e milhões que são anunciados, porque, por maior que seja a extensão destes projetos, e com todo o mérito do Executivo liderado por Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, eles não vão ter o alcance de chegar a todas as portas, pelos motivos que já nos referimos. Nós vivemos de forma isolada por causa da pecuária. O meu vizinho vive a 5 quilómetros, o meu filho, para ter água ou para ir à escola, tem que fazer 10 quilómetros, a senhora, com a coisa na cabeça, tem que fazer 15 quilómetros e às vezes ir de volta a 20 e 30. Então, nós temos que arranjar aqui modelos de gestão dos pequenos sistemas. E os pequenos sistemas, não estamos só a falar de pequenos furos de abastecimento de água com bombas submersíveis. Estamos a falar também das chimpacas, que, aliás, é um dos grandes desafios que o governo da província do Cunene tem selecionado para defender o interesse daquelas famílias, sobretudo as que estão no meio rural. E esse modelo, na nossa visão, tem que ser inclusivo. Ou seja, as pessoas, a comunidade, têm que sentir-se parte, têm que construir aqui um sentimento de pertença. Porque senão ficamos com a sensação do que é um investimento do Estado. O Estado é que fez, o Estado é que gere, o Estado é que faz manutenção. E nós não temos o sentimento de pertença. Porque o Estado, numa tradução mais simples, somos todos nós. É o povo, é as regras e num determinado território. Então, temos que encarnar esse investimento público como um investimento que é nosso, que também sai um pouco dos nossos bolsos. E queremos ir um bocadinho mais longe, com 12 exemplos que recentemente foram vivenciados aqui a nível da província do Cunene. E está aqui o senhor administrador da área técnica da empresa de água. A cidade de Monjiba ficou aproximadamente 5 semanas sem água potável. E isto, na verdade, é um problema antigo, porque durante os meses de setembro, outubro e novembro, os pontos de abastecimento de água vão escasseando. Mas aquela população que está ao longo da conduta, sem outras alternativas, vandalizou essa conduta adutora que tira água de Xangongo, Ongiva, Santa Clara e vai até Anhanga. Por um lado, há vozes que dizem: mas se não tem água, onde é que eles vão tirar? Como é que eles vão sobreviver? Como é que o seu gado vai sobreviver? Sim, mas por isso é que nós estamos aqui sentados para refletir se isso justifica também tirar a água a mais de 250 mil pessoas que estão em Ongiva, que vivem na Santa Clara, que vivem na Nhanga, que são clientes, não são só consumidores, porque pagam essa água, que tem custo de produção, que tem necessidade de ser tratada, tem custos elevados com reagentes. Portanto, na nossa modesta opinião, está na altura de nós começarmos, a partir destes modelos, e só um dado, essa conduta, quando foi concebida, essa preocupação foi levantada no princípio, e por isso é que ela, de 7 a 10 quilómetros, existe um ponto de abastecimento de água, ou seja, um chafariz, que tem necessariamente um zelador. Mas, infelizmente, a maior parte destes, acho que são 28, encontram-se em estado inoperante. Por quê? Por conta desta discussão que nós temos que ter aqui hoje, a gestão desses investimentos. Mas podemos ir mais longe, podemos dizer: pronto, mas a água para os do chafariz é para beber, é para lavar, e como é que fica o nosso gado? Também desenha-se soluções para, ao longo dessa conduta, futuramente haver algumas bacias de retenções. Oximpac. Custa um bocado, sei que o senhor administrador da área técnica da empresa de água fica assim um bocado arrepiado com essa conversa, porque aquela água é tratada e tem custos de produção, mas temos também que atender a população que está ao longo da conduta, porque humanamente ele tem necessidades e vendo a água passar é tentado a vandalizar aquelas ventosas. Portanto, outro exemplo, para além dessa conduta, é o sistema que foi inaugurado recentemente, creio que em 2021, na comuna de Ombalomungo, um sistema altamente sofisticado. Estamos a falar de processo de dessalinização por osmose, porque alguns aquíferos aqui na nossa região têm muita água salobra, mas lá o governo central, por orientação do senhor ministro da Energia e Água, fez um grande investimento, mas esse investimento funcionou durante 8 meses, ou 9. Hoje está ali. Felizmente o canal passa próximo de Ombalomungo, mas nós não podemos deixar de olhar para aquele investimento que tinha capacidade de abastecer água potável às pessoas, ao gado, e considerar que, pronto, agora temos outra fonte, esta vamos esquecer. Pensamos que isto seria colocar dinheiro em saco roto. E aqui, nesta sala, tem todos os atores que devem fazer desses sistemas a sua razão de ser. Justificar o investimento feito pelo governo ou mesmo pelas associações, pelas ONGs, pelos financiadores, porque os recursos são escassos, as necessidades são muitas e se nós não aproveitarmos, não vamos chegar lá. Minhas senhoras e meus senhores, a nível estatístico, o governo da província do Cunene, neste momento, conta com um total de 534 sistemas de captação de água, ou seja, furos de água. Já teve mais, mas neste momento podemos dizer que 134 deste número encontram-se inoperantes. Inoperantes pela essa gestão. E hoje que falamos da municipalização dos serviços, aproveitamos a presença dos senhores diretores dos gabinetes municipais de energia e água para apadrinharem estas lideranças comunitárias e fazerem de facto a gestão que se impõe desses pequenos sistemas, sob pena de continuarmos a perdê-los. Há também um conjunto de necessidades apresentadas pelos municípios que vieram ao nível da província e até estão coordenadas pelo Ministério da Energia e Água, um pacote que se aproxima de 220 pequenos sistemas de abastecimento de água. Um conjunto também de aproximadamente 60 bacias de retenção, ou chimpacas, mas não podemos falar só dos novos investimentos. O investimento tem que ser valorizado. O investimento tem que ser mantido, tem que ser conservado, tem que ser sustentável. E pensamos que só assim vamos minimizar os graves problemas de seca e de fome que nós atravessamos. Observando sempre que existem os grandes investimentos, dos projetos estruturantes, mas estes de pequena escala fazem toda a diferença. Portanto, é só notas de abertura, não vamos nos prolongar muito, mas também gostaríamos de agradecer aqui o programa de fortalecimento da resiliência e da segurança alimentar nutricional da Angola, o FRESAN, que está aqui representado, pela oportuna disponibilidade desses financiamentos ao governo angolano, porque através desses financiamentos o nosso ilustre Gabriel falou das benfeitorias que são feitas, sobretudo na reabilitação dos pequenos sistemas de abastecimento de água e também na componente nutricional, na componente da agricultura. Mas pensamos que o Frezan vai entrar numa fase de mais ritmo, uma fase mais acentuada. Sai o programa, creio que em agosto do próximo ano, e agora vamos entrar na componente de abastecimento de água e na componente de irrigação para a agricultura. Bem haja o Frezan, e queremos que deste investimento aprovado e implementado surja, de facto, um impacto na vida das comunidades. Mude o rosto através de um sorriso na vida das nossas comunidades, sobretudo nos mais vulneráveis, nas crianças, nos mais velhos, nas mulheres grávidas. Que, de facto, o Frezan traga essa alofada de ar fresco na vida das nossas comunidades. E isto tem que ser acompanhado necessariamente com a participação dos nossos líderes comunitários. E quem são os nossos líderes comunitários? Estamos a falar líderes desde aquela hora, mas os líderes são os presentes aqui na sala. E não só as autoridades tradicionais, as autoridades eclesiásticas, os professores, os enfermeiros, os xobas, os seculos, os catequistas, aquelas pessoas com destaque, com influência, com protagonismo no seio das nossas mucundas, nas nossas aldeias, nas nossas embalas, estas pessoas devem assumir esse papel de liderança para que haja, de facto, uma gestão, um apadrinhamento. Dizer aos demais que isto nos pertence. E se amanhã a torneira não abrir, se não jorrar água, somos nós, é as nossas famílias, é o nosso gado que fica comprometido. Devemos assumir esse papel porque só assim estaremos a reforçar e a valorizar esses investimentos que demoram muito a chegar às nossas comunidades. Nós sabemos o sacrifício que é feito, o tempo que se pede para se reparar um furo, para se construir outro, o tempo que levamos para fazer esse investimento. Então devemos agarrar com duas mãos. Por último, mesmo é apelar à participação franca e objetiva de todos os presentes e olharmos para esse momento como uma soberana oportunidade de falarmos as coisas como elas são. Porque às vezes comentamos em fóruns impróprios, mas já que estamos aqui, sem filtros, sem rascunhos, vamos falar daquilo que são as dificuldades no terreno e aquilo que são as soluções, porque do lado das organizações, do governo, das ONGs, não se tem todo o conhecimento. Às vezes é preciso sentarmos debaixo de uma árvore para saber o canto dos pássaros. Preciso estar lá. Então, a vossa participação ativa neste encontro é fundamental. Portanto, reiteramos as nossas profundas gratidões à DW e com essas simples palavras declaramos aberto este encontro com as comunidades. Muito obrigado.